Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Um conde que fez um país com sangue de moiro, com laranjas de ouro, como a sorte quis. Rataplá no escuro. São bruxas que dançam quando a noite dança. São unhas de nojo, são bicos de tocho no tambor da esperança. Ventos sem destino, que dizeis às ramas? Desgraça, braminto, é a nós que chama. No país que outrora um conde teceu, as laranjas de ouro são bruxas de agouro e ventos do céu. Rataplá no escuro, anda ao sol de costas e as bruxas dançando, e os ventos do norte sobre nós espalhando as tranças de morte. As estrelas mortas apagam-se aos molhos, vem lume perdido florir-nos nos olhos. Ama, estarás ouvindo a história que vou contando. Oh, ama pátria, dormindo. Desde quando? Desde tempos e memórias, desde lágrimas e histórias, desde raivas e glórias, agora te estou chorando. E tu dormindo, até quando? As bruxas andam lá fora, e eu chorando versos do país de outrora. São bruxas a ganir de mãos dadas com o vento. Ama, acorda, sopra o lume e não me deixes dormir na noite do pensamento. Oh, castelos moiros, armas e tesouros, quem vos escondeu? Oh, laranjas de ouro, que vento de agouro vos apodreceu? Há choros ganidos à luz da caverna, onde as bruxas moram, onde as bruxas dançam, quando os mochos amam e as pedras choram. Caravelas, caravelas, mortas sob as estrelas, como candeias sem luz. E os padres da Inquisição, fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz. As bruxas andam de roda entre o visco dos morcegos, andam de roda raspando as unhas negras de nojo na noite morta do povo, como num tambor de rojo. E o tempo murchando a luz de dos loiros. Oh, ama, até quando estaremos chorando os castelos moiros? Lá vão naus da Índia, lá se vão tesouros, e as bruxas dançando e os ventos secando as laranjas de ouro. Ama, até quando? Na noite das bruxas o lume no fim e o vento ganindo. Ama, estarás ouvindo o lume no fim e os homens dispersos. Ama, tens frio, sinta-te a mim e aquece-te ao lume, queimando os meus versos. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Arranca Corações, o programa que, como é hábito, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. Para esta emissão, que é número 162 deste programa, fomos beber inspiração direta à obra Eva Prima Pandora, um quadro da autoria do pintor Jean Cousin, o Velho. Esta pintura, concebida entre 1549 e 1550, é considerada um dos expoentes máximos da Renascença francesa. A dimensão do simbolismo mítico-religioso encontra-se presente nos seguintes elementos: pela caveira, pela serpente que se enrola no braço, pelo ramo da macieira, isto é, uma referência direta ao pecado original, e pela jarra, que representa, obviamente, a caixa de Pandora. No Arranca Corações, como já terão depreendido, não existe lugar nem para estereótipos nem para dogmas. Nos seus 60 minutos de duração semanal, existe somente lugar para a arte e, de quando em vez, atrevo-me a dizer, para a história das ideias. Dito isto, falta apenas referir que esta emissão será ilustrada musicalmente por um leque magistral de artistas. E já tivemos dois deles. Em primeiro lugar, Rita Braga, que interpretou aqui um tema de uma feira popular decadente. Seguiu-se ainda Odete Santos a recitar um poema de Carlos de Oliveira, um poema integrado no seu livro Argamassa dos Poemas, intitulado Chácara das Bruxas Dançando. Já de seguida, convido-vos a ficarem com mais um bloco de duas músicas, sendo a primeira acreditada a Bizarre Love Triangle, a banda de Leiria que já esteve aqui recentemente no Arranca Corações, numa das últimas emissões, que desta vez interpretam o tema homónimo dos New Order, Bizarre Love Triangle, mas em francês. Seguir-se-á ainda Diva, com um convidado muito especial, ou seja, Adolfo Luxúria Canibal, dos Mão Morta, para interpretarem o tema E o Verbo Criou a Mulher, do disco O Verbo, editado já em 1996. Lorsque je pense à toi, je me sentirai par un rayon de tristesse. C'est pas ma faute, mais c'est un problème que je trouve en vivant une vie que je ne peux pas laisser derrière. Mais il ne vaut pas la peine de me dire que la raison de la folie ne te libère pas. Mais c'est comme ça, c'est ce qui personne ne sait. Ma confusion grandit tout le temps. Lorsque je te vois tomber, je me mets à genoux et je prie. J'attends le moment final et que tu dises les mots que je n'arrive pas à dire. Je me sens cool, je me sens bien, je me sens comme je ne devrais jamais sentir. À chaque fois je me sens comme ça, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi on ne peut pas être comme on était avant? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que tu n'es pas ce que tu ressembles. Je dois admettre, si j'ai blessé quelqu'un, alors jamais j'irai voir ce qu'on était censé être. We'll be right back. Já de seguida convido-vos a ficarem na companhia de uma grande senhora que, na minha opinião, pelo menos a nível da sua voz, representa uma forma esquecida de ser português. Refiro-me a Ana Mar, que aqui interpretará a Via Láctea e Menino Homem. Dois temas retirados do disco M, editado em 1997 pela BMG. Estaremos perante um cruzamento entre o synth-pop e a New Age. O braço que se estende mais para longe do centro atravessa a área coberta pela constelação Perseu. O diâmetro da parte principal do disco é de 100 mil anos-luz, apesar de se estender muito mais longe sob a forma de materiais cada vez mais ténues. O Sol fica a cerca de 30 mil anos-luz do centro. A espessura do disco luminoso é de somente 1000 anos-luz. No centro da galáxia, como sucede com todas as espirais, reside um núcleo concentrado de estrelas, formando um bulbo com pelo menos 20 mil anos-luz de diâmetro e cerca de 3 mil anos-luz de espessura, estrelas essas acompanhadas por uma quantidade de gases comparativamente pequena, não mais de 10% da massa total. Quando visto da Terra, o bulbo central fica na direção da constelação Sagitário. Os braços espirais contêm estrelas de todas as idades, incluindo muitas recém-formadas, ditas da população 1. Ao passo que as regiões centrais são povoadas unicamente por estrelas velhas, cujo conjunto forma a população 2. A galáxia está em rotação, com as partes exteriores do disco em movimento mais lento que as próximas do bulbo central. O Sol, mais ou menos a meio caminho da periferia, desloca-se a uma velocidade de 250 km por segundo e demora perto de 200 milhões de anos a completar uma rotação. Thank you. outro ser lindo. Que em tempo certo chamou. Menino, homem, sois uma estrela no céu. Aceitai tirar dando continuidade a esta emissão número 162 do Arranca Corações, vamos escutar já de seguida mais um bloco de duas músicas. Duas músicas interpretadas pela banda para criança Mão Morta e são elas, em primeiro lugar, Autocrítica 2 Chave Partida, do álbum Müller no Hotel Escherhof, que é o sétimo álbum do grupo português, lançado em 1997 e gravado ao vivo no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém. Seguir-se-á Mão Morta versus Maia Deren com o tema Na Terra. Este é um tema que pertence ao álbum Rituais Transfigurados, que é o 14º do grupo Paracarense, lançado em 2009. Este disco foi gravado ao vivo no Auditório Municipal de Vila do Conde, na abertura do 16º Festival Internacional do Cinema de Curtas desta cidade. Corresponde à gravação áudio do filme Concerto, que abriu este festival, no qual o grupo apresentou ao vivo as bandas sonoras realizadas para os filmes A Study in Choreography for Camera, Atlante, Meshes of Afternoon e ainda Ritual in Transfigured Time, da cineasta norte-americana Maya Deren. Uma cama desta teia e é colocada de pé. Duas mulheres com máscaras mortuárias trazem para o palco uma jovem rapariga e instalam-na de costas na cama. Vestir da noiva, atam-na à cama com o cinto do vestido de noiva. Dois homens com máscaras mortuárias trazem o noivo e põem-no de cara voltada para a noiva. Ele faz o pino, caminha sobre as mãos, pavoneia-se frente a ela, etc. Ela ri silenciosamente. Ele rasga o vestido de noiva, toma lugar ao lado da noiva. Projeção de acasalamento. Com os farrapos do vestido de noiva, as máscaras mortuárias homens atam as mãos e as máscaras mortuárias mulheres os pés da noiva às extremidades da cama. O resto serve de mordaça. homem, frente ao seu público feminino, faz o pino, caminha sobre as mãos, pavoneia-se, etc. Enquanto o ventre da mulher incha, até que rebenta, projeção, parto. As máscaras mortuárias mulheres tiram uma criança do ventre da mulher, fazem os seus nós e metem-lhe a criança nos braços. Enquanto as máscaras mortuárias homens cobriram-no de tal modo de armas que o homem não pode mais mover-se senão a quatro patas. Projeção. Massacre. A mulher desvia o seu rosto, desfaz a criança e atira os pedaços na direção do homem. Da teia caem sobre o homem restos de membros, entranhas. desafiar a morte, mas não a sua própria imagem. Já não me rodeiam no fumo e no bolor, senão esqueletos de animais e ossadas humanas. Gostaria de permanecer no instante. Vejo que não podemos saber nada. Continuo a saber que o olho é um buraco deixado pelo nó de uma árvore. É frequente ver esse homem saudáveis evacuar excrementos abundantes sem que nenhuma necessidade o anuncie. O resto é tarefa do pessoal da limpeza. Vou descer aos infernos, onde cada tormento é aguilhão de volúpia. Espera, espera, espera. Está a ouvir? Espera por mim. Espera, espera. Crockett! Pagou a luz? Sim, pagou a luz. Então anda daí! E pagou a luz. E a luz juntou-se à procissão. E o Crockett soube que iria acontecer a seguir. Já para os nossos lugares! Todos a rainha. E todos começaram a correr em todas as direções. Todos antes dos outros. Porém, lá se instalaram passando algum tempo. E o jogo começou. Alice achou que nunca viram um canto de croquet tão esquisito em toda a sua vida. Era todo aos altos e baixos. As bolas de croquet eram ouriços cacheiros vivos. Os tacos eram flamingos. E os soldados tinham dormido os tachos em gargantas para fazerem balizas. Todos os participantes jogavam ao mesmo tempo, sem esperar pela sua vez, sempre a discutir e brigando por causa dos ouriços cacheiros. Sendo a rainha se pôs a tremer na raiva e desatou a bater com os pés, barrando minuto a minuto. Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Alice começou a sentir-se muito inquieta. Olhava em volta à procura de uma maneira de fugir, duvidando se conseguia sair dali sem que a visse. Quando a rainha desatou aos gritos mesmo ao pé dela, corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! E é com algum sentimento de nostalgia que nos permitimos retroceder cerca de 30 e poucos anos, ou eventualmente cerca de 40, para escutarmos três temas. Ficaremos já de seguida com Lara Lee, que interpretará A Bem ou A Mal, e ainda Manuela Moura Guedes com Equinócio de Outono e Cruella. Seguidamente, mais dois temas por uma das vozes incontornáveis da música portuguesa, refiro-me à antiga vocalista da banda do Casaco, Nela Deiras, que aqui interpretará Jag viel fahren sam, do álbum Corsária, editado em 1988. Seguir-se-á ainda Humus Verde, um tema retirado do disco Allure, editado já em 1982. Oh. La Chanson Noire não será certamente um projeto musical que os meus caros ouvintes desconheçam. O seu mentor, Charles Sangnoir, foi inclusivamente entrevistado por mim em finais do ano transato para a emissão número 111 do Arranca Corações, no programa emitido a 16 de novembro de 2014. Estamos, portanto, a fazer quase um ano após essa entrevista. Hoje voltamos a falar de La Chanson Noire para dar notícia do lançamento do seu EP mais recente, Do It Au Sun, tema que antecede o lançamento do álbum Everbloom. Enquanto aguardamos pelo lançamento deste disco, convido-vos a fruírem antecipadamente do espírito que enleva o mesmo através da escuta do último tema desta noite, já de seguida, Do It Au Sun. E eis que somos chegados ao final de mais uma emissão do Arranca Corações. Pela minha parte, resta-me apenas agradecer a vossa preferência, desejar-vos um bom resto de noite, continuação de um excelente fim de semana, e aproveito desde já para marcar encontro para 2-8 dias para mais uma emissão do Arranca Corações. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.